que tento melhorar a vida e entender as coisas que essa rua me traz. Mas quando eu não suporto, eu não aguento mais. Eu grito a toda a força que me tirem desse estado de choque. Gata, noites de sufoco, dias de agonia. Choque, gata, noites de meus amigos. Talvez seja o meu jeito imprevisível. Já tentei mudar tudo que é possível, só pra te conquistar, ver se você fica comigo. Há tempo que tento melhorar a vida e entender as coisas que essa rua me traz. Mas quando eu não suporto, eu não aguento mais. Eu grito a toda força que me tirem desse estado de choque. Gata, noites de sufoco, dias de agonia. Choque, gata, noites de sufoco, dias de agonia. Eu sei que eu sou difícil com os meus amigos. Talvez seja o meu jeito imprevisível. Já tentei mudar tudo que é possível, só pra te conquistar, ver se você fica comigo. Há tempo que tento melhorar a vida e entender as coisas que essa rua me traz. Mas quando eu não suporto, eu não aguento mais. Eu grito a toda força que me tirem